Ficheiro 55, página 448, capítulo 23. Os planos mais bem arquitetados de ratos e homens. Pela manhã, o sangramento tinha parado. Levantei-me com muito cuidado, mas tudo continuou bem. Ainda assim era óbvio que chegara a hora de parar de trabalhar no Hospital das Onze, pelo que enviei Fergus com um bilhete a explicar tudo e a pedir as minhas desculpas a Madre Hildegarde. Ele retornou com as preces dela e os bons votos, além de uma garrafa de um elixir castanho muito apreciado, segundo o bilhete que a acompanhava, por Les Maîtresses Sages-Femmes, para a prevenção do aborto. Depois da pomada de Monsieur Forres, eu estava mais do que desconfiada de qualquer remédio que eu mesmo não tivesse preparado. Mas depois de cheirar com toda a cautela a substância, convenci-me de que pelo menos os ingredientes eram puramente botânicos. Após uma considerável hesitação, tomei uma colherada. O líquido era amargo e deixava um gosto amargo na boca, mas o simples ato de fazer alguma coisa, mesmo algo que eu achava que seria inútil, fez com que me sentisse melhor. Agora passava a maior parte do dia deitada na chaise longue no meu quarto, lendo, dormitando, costurando ou simplesmente fitando o espaço vazio com as mãos sobre a barriga. Isto é, quando estava sozinha. Quando estava em casa, Jamie passava a maior parte do tempo comigo, conversando sobre os negócios do dia ou discutindo as cartas jacobitas mais recentes. O rei Jaime, aparentemente, fora informado sobre o investimento do filho em vinho do Porto e aprovou entusiasticamente a iniciativa, como um plano muito sólido que tenho a certeza de que significará um grande passo em proporcionar-lhe os meios para se estabelecer em França da maneira como eu gostaria de o ver estabelecido. Então, Jaime acha que o dinheiro se destina meramente a estabelecer Carlos como um cavalheiro e dar-lhe alguma posição aqui, disse eu. Acha que é possível que ele só tenha isso em mente? Louise esteve aqui hoje à tarde. Ela disse que Carlos a foi ver na semana passada, que insistiu em vê-la, embora no início ela se tivesse recusado a recebê-lo. Disse que ele estava muito entusiasmado e orgulhoso de alguma coisa, mas não lhe quis revelar do que se tratava. Continuou apenas a insinuar, misteriosamente, sobre algo grandioso que ele estava prestes a fazer. Uma grande aventura, foram as palavras dele, segundo ela. Isso não parece um simples investimento em vinhos, não é verdade? Não, não parece. Jamie ficou com um semblante carregado. Disse eu. Bem, considerando tudo, parece uma boa aposta que Carlos não pretende apenas estabelecer-se com os lucros da sua iniciativa e tornar-se um próspero comerciante de Paris. Se eu fosse um jogador, apostaria a minha última peça de roupa nisso, disse Jamie. A pergunta agora é: como podemos detê-lo? A resposta surgiu alguns dias mais tarde, após muita discussão e sugestões inúteis. Murtagh estava connosco no quarto, tendo-me trazido das docas vários rolos de tecido. Disseram que houve um surto de bexigas em Portugal, observou, soltando as peças de seda trabalhada na cama, como se fosse um fardo de tecido grosseiro de juta usado. Hoje de manhã chegou de Lisboa um navio carregado de ferro e o capitão do Porto passou o navio a pente fino, ele e mais três assistentes, mas não encontraram nada. Vendo a garrafa de conhaque sobre a minha mesa, encheu metade de um copo grande, de pé, e bebeu-o como se fosse água, em goles grandes e saudáveis. Observei a operação boquiaberta, somente desviada do espetáculo pela exclamação de Jamie. Bexigas? Sim, disse Murtagh entre um gole e o outro. Varíola. Ergueu o copo outra vez e retomou o seu sistemático refrigério. Varíola, murmurou Jamie para si mesmo. Varíola. Aos poucos, a sua expressão carrancuda desanuviou-se e a ruga vertical entre as sobrancelhas desapareceu. Um olhar profundamente contemplativo assomou ao seu rosto e ele recostou-se na poltrona, as mãos entrelaçadas atrás da nuca, olhando fixamente para Murtagh. O esboço de um sorriso torceu-lhe a boca larga. Murtagh observou essa atitude com uma resignação consideravelmente cética. Esvaziou o copo e sentou-se impassivelmente no seu banco, enquanto Jamie ficava de pé, num salto, e começava a andar em círculos, em volta do escocês, assobiando pelo meio dos dentes, sem entoar nenhuma música em particular. Pelo que vejo, tiveste uma ideia, não é verdade? Perguntei. Sim, disse ele, começando a rir baixinho consigo mesmo. Ah, sim, tive uma ideia. Voltou-se para mim, os olhos iluminados de travessura e inspiração. Tens alguma coisa na tua caixa de remédios que cause febre a uma pessoa? Ou que cause soltura? Ou manchas pelo corpo? Bem, sim, respondi devagar, pensando. Tenho alecrim, ou pimenta de caiena e cáscara sagrada, é claro, para diarreia. Porquê? Ele olhou para Murtagh, rindo abertamente. Depois, entusiasmado com a ideia que tivera, soltou uma gargalhada e despenteou os cabelos do seu parente, de modo que ficaram em pé como espigões pretos. Murtagh olhou-o furioso, exibindo uma forte semelhança com o macaco de estimação de Louise. Ouçam, disse Jamie, inclinando-se para nós de modo conspiratório. E se o navio do Conde Saint-Germain voltasse de Portugal com varíola a bordo? Olhei perplexa. Perdeste o juízo? Perguntei educadamente. E se voltasse assim? Se voltasse assim, interrompeu Murtagh, eles perderiam a carga. Seria queimada ou lançada no porto por lei. Um brilho de interesse surgiu nos olhinhos negros. E como pretendes tu fazer isso, rapaz? A euforia de Jamie arrefeceu um pouco, embora a luz nos seus olhos permanecesse. Bem, admitiu. Ainda não pensei em todos os pormenores, mas para começar, foram necessários vários dias de discussão e pesquisa para refinar o plano. Mas por fim ficou definido. Cáscara sagrada para causar diarreia fora rejeitada por ter uma ação demasiado debilitante. Entretanto, encontrei alguns bons substitutos entre as ervas que o mestre Raymond me dera. Murtagh, equipado com uma pequena bolsa cheia de essência de alecrim, extrato de urtiga e raiz de garança, partiria no fim de semana para Lisboa, onde se iria infiltrar entre os marujos nas tabernas, descobrir qual o navio fretado pelo Conde de Saint-Germain e arranjar forma de viajar nele, enquanto mandaria de volta a informação do nome do navio e da data de partida para Paris. Não. Isso é comum, disse Jamie, em resposta à minha pergunta sobre a possibilidade de o capitão achar o seu comportamento estranho. Quase todos os navios de carga transportam alguns passageiros, tantos quantos conseguirem espremer entre os convéses, e Murtagh terá dinheiro suficiente para fazer dele um acréscimo bem-vindo, nem que tenham de lhe dar a cabina do capitão. Sacudiu o dedo indicador, advertindo Murtagh. E aluga uma cabina, entendeste? Não importa quanto custe, vais precisar de privacidade para tomar as ervas e não queremos correr o risco de alguém te ver, se não tiveres nada além de uma rede pendurada no fundo do navio. Examinou o seu padrinho com um ar crítico. Tens um casaco decente? Se subires a bordo parecendo um mendigo, é provável que te lancem fora ainda no porto antes de descobrirem o que levas na bolsa. Disse Murtagh. O pequeno escocês, em geral, pouco contribuía para a discussão, mas o pouco que dizia era sempre pertinente e convincente. E quando é que eu tomo o remédio? Perguntou. Retirei do bolso a folha de papel onde tinha escrito as instruções e dosagens. 2 colheres de sopa de garança cor-de-rosa. É este aqui. Bati no pequeno frasco de vidro branco, cheio de um líquido rosa escuro, a serem tomadas 4 horas antes do momento em que pretenda demonstrar os seus sintomas. Tome outra colher de sopa a cada 2 horas após a primeira dose. Não sabemos por quanto tempo terá de manter essa dosagem. Entreguei-lhe o segundo frasco, este de vidro verde, cheio de uma solução preto arroxeada. Isto é a essência concentrada de folhas de alecrim. A sua ação é mais rápida. Tome 1/4 do frasco meia hora antes de se apresentar. Deve começar a ficar vermelho em meia hora. O efeito passa logo, de modo que vai ter de tomar mais quando puder agir sem ser notado. Peguei noutra garrafinha mais pequena da caixa de remédios. E quando estiver com febre muito alta, pode esfregar o sumo de urtiga nos braços e no rosto para provocar bolhas. Quer guardar estas instruções? Abanou a cabeça resolutamente. Não, eu consigo lembrar-me. Há mais risco em ser encontrado com o papel do que em esquecer quanto tomar. Virou-se para Jamie. E tu encontrarás o navio em Orvieto, rapaz? Jamie acenou com a cabeça, confirmando. Sim, certamente que ele vai atracar lá. Todos os transportadores de vinho o fazem para adquirirem água potável. Se por acaso ele não o fizer, então. Encolheu os ombros. Alugarei um barco e tentarei alcançá-lo. Desde que eu suba a bordo antes de o navio chegar a Le Havre, tudo deve correr bem. Mas será melhor se pudermos executar o plano enquanto ainda estivermos perto da costa de Espanha. Não pretendo ficar mais tempo no mar do que o necessário. Apontou com o queixo para a garrafa na mão de Murtagh. É melhor esperares para tomares essa coisa depois de me veres subir a bordo. Sem testemunhas, o capitão pode seguir o caminho mais fácil e simplesmente lançar-te borda fora, pela popa à noite. Murtagh grunhiu. Sim, eles podem tentar, disse, tocando no punho da sua adaga. Jamie franziu a testa. Não te esqueças de qual é o teu papel. Para todos os efeitos, deves estar com varíola. Com sorte, terão medo de te tocar. Mas só por garantia espera até eu estar ao alcance do teu chamamento e estaremos seguros em alto mar. Olhei de um para o outro. Embora fosse um plano rebuscado, era provável que funcionasse. Se o capitão do navio pudesse ser convencido de que um dos seus passageiros estava infectado com varíola, não iria, em hipótese alguma, levar o seu navio para o porto de Le Havre, onde as restrições sanitárias francesas exigiriam a sua destruição. E, perante a necessidade de voltar com a sua carga para Lisboa e perder todo o lucro da viagem, ou perder 2 semanas em Orvieto, enquanto a notícia era enviada a Paris, ele poderia muito bem, em vez disso, consentir na venda da carga ao rico comerciante escocês que acabara de subir a bordo. A personificação de uma vítima de varíola era o papel crucial naquele faz de conta. Jamie oferecera-se para servir de cobaia no teste das ervas e haviam funcionado magnificamente nele. A sua pele clara ficara vermelho escuro em poucos minutos e o extrato de urtiga provocou bolhas imediatas que podiam ser facilmente tomadas por varíola, por um médico de bordo ou um capitão em pânico. E se restasse alguma dúvida, a urina, tingida de garança, dava uma ilusão absolutamente perfeita de um homem que urinava sangue porque a varíola lhe atacara aos rins. Santo Deus! Exclamara Jamie, assustado, apesar de saber a verdade, com a primeira demonstração da eficácia da erva. Excelente! Dissera eu, espreitando por cima do seu ombro para o urinol de porcelana branca e para o seu conteúdo vermelho vivo. Melhor do que eu esperava. Aí é? E quanto tempo leva a desaparecer? Perguntara Jamie, olhando para baixo com certo nervosismo. Algumas horas, creio. Respondi-lhe. Porquê? Dá uma sensação estranha? Não exatamente estranha, disse ele esfregando. Só um pouco de comichão. Isso não é a erva. Interpôs Murtagh sério. É apenas a condição natural de um rapaz da tua idade. Jamie riu para o padrinho. Ainda te lembras dessa época distante, hã? Antes de teres nascido ou pensado em nascer, rapaz, dissera Murtagh, sacudindo a cabeça. O pequeno escocês guardou os frascos na bolsa do quilte, embrulhando cada um metodicamente num pedaço de couro fino e macio para que não entornassem. Enviarei notícias sobre o navio e a sua largada assim que puder. E encontro-me contigo na costa de Espanha dentro de um mês. Terás o dinheiro antes disso? Jamie acenou com a cabeça afirmativamente. Sim. Até ao final da semana que vem, creio. Os negócios de Gerard haviam prosperado sob a administração de Jamie. Mas as reservas em dinheiro vivo não eram suficientes para a compra de uma carga inteira de Porto, embora ainda atendessem aos outros compromissos da Casa Fraser. No entanto, os jogos de xadrez tinham dado os seus frutos em mais do que um aspecto. E o jovem Monsieur Duvernay, um proeminente banqueiro, garantira de bom grado um considerável empréstimo para o amigo de seu pai. É uma pena que não possamos trazer essa carga para Paris, observara Jamie durante o planeamento. Mas Saint-Germain, com toda a certeza, descobriria a trama. Acho que seria melhor vender a carga recorrendo a um corretor em Espanha. Conheço o homem certo para isso em Bilbao. Os lucros serão bem menores do que seriam em Paris e os impostos mais altos. Mas não se pode ter tudo, não é verdade? Para mim, basta que possamos pagar o empréstimo de Duvernay, disse eu. E por falar em empréstimos, o que fará o senhor em Manzate a respeito do dinheiro que emprestou a Carlos Stuart? Vai lamentar-se, creio, disse Jamie alegremente, e de seguida arruinar a reputação do Stuart junto de todos os banqueiros do continente. Parece um pouco injusto para o pobre e velho Manzetti, observei. Sim, mas não se pode fazer uma omeleta sem ovos, já dizia a minha velha avó. Não tiveste uma velha avó, retorqui. Não, admitiu ele, mas se tivesse tido, seria isso que ela diria. Deixou de lado a brincadeira por um instante. Também não é muito justo com o Stuart. Na verdade, se qualquer um dos senhores jacobitas vier a saber o que andei a fazer, acho que considerarão isso traição e terão razão. Esfregou a mão na fronte e abanou a cabeça, e eu pude ver a terrível seriedade que o seu ar brincalhão escondia. Não há outra forma, Sassenach. Se estiveres certa, e apostei a minha vida nisso até agora, trata-se de uma escolha entre as aspirações de Carlos Stuart e as vidas de muitos escoceses. Não tenho nenhum amor pelo Rei Jorge, logo eu com a minha cabeça a prémio, mas não vejo como poderia agir de outro modo. Franziu o cenho, passando a mão pelos cabelos, como sempre fazia quando pensava ou estava preocupado. Se houvesse uma hipótese de Carlos ser bem-sucedido, sim, seria diferente. Arriscar-se por uma causa honrosa. Mas a sua história diz que ele não será vitorioso, e devo dizê-lo, por tudo o que conheço de Carlos Stuart, é bem provável que tenhas razão. É o meu povo e a minha família que estão em risco, e se o preço das suas vidas for o ouro de um banqueiro, bem, não parece um sacrifício maior do que o da minha própria honra. Ele encolheu os ombros num desespero irónico. Agora eu passei de roubar a correspondência de Sua Alteza a ladrão de bancos e pirata em alto mar. E tudo indica que nada disso pode ser evitado. Permaneceu em silêncio por um instante, olhando fixamente para as mãos entrelaçadas com força sobre a secretária. Depois virou a cabeça para mim e sorriu. Sempre quis ser pirata quando era pequeno, disse. É pena que não possa usar um sabre. Fiquei deitada na cama com a cabeça e os ombros apoiados em almofadas, as mãos levemente unidas sobre o meu estômago, pensando. Depois do primeiro alarme, quase não houve sangramento e eu sentia-me bem. Ainda assim, qualquer tipo de sangramento neste estádio era motivo de preocupação. Perguntei a mim mesma o que aconteceria se surgisse uma emergência enquanto o Jamie estivesse em Espanha. Mas pouco adiantava preocupar-me. Ele tinha de ir. Já havia muito em jogo naquele carregamento de vinho para que qualquer preocupação particular pudesse intrometer-se. E se tudo corresse bem, estaria de volta bem antes de o bebé nascer. Nas atuais circunstâncias, quaisquer preocupações pessoais teriam de ser postas de lado, havendo perigo ou não. Carlos, incapaz de conter o seu próprio entusiasmo, confidenciara a Jamie que em breve encomendaria dois navios, talvez mais, e pedira a sua opinião sobre o projeto de casco e a contagem de canhões no convés. As cartas mais recentes do seu pai, provenientes de Roma, deixavam transparecer um leve tom de questionamento. Com o faro agudo dos Bourbon para a política, James Stewart sentira o cheiro de traição, mas obviamente ainda não fora informado dos planos de seu filho. Jamie, atolado em cartas descodificadas, achava provável que Filipe de Espanha ainda não houvesse mencionado as iniciativas de Carlos ou o interesse do Papa. Mas James Stewart também tinha os seus espiões.